Autorizado o final do procedimento NDB Zulu, reporte estabilizado, Golo 776. Reportará estabilizado, Golo 1776, descendo via Cario, Golo. Salvador, boa noite, para 3560. O número voo 36200, via Upper Whiskey 50, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após Eudes. Transponder 5414 e a frequência do controle 119.80. Voo 1940, aprovado Guarulhos 360, conforme plano, uniforme 50. Decola da 28, curva à esquerda, saída Gole, depois Eval, depois Eudes. Transponder 5414 e o controle 119.8. Correto, voo 940, gate 01, chame pronto, pushback sonamento, ajuste 1012. Camara pronto. Sabatão Guasca Lima X-Ray, autorizado a alinhar e manter, pista 17. Tá 3560, avistado, pouso, autorizado, pista 28, vento 2, 10 graus, 13 nós. E o pouso na 28, tá 3560. Ah, o meu Bravo India Oscar, mantenha a posição na Taxi Papá. Afirmativa, mantenha a posição, Bravo India Oscar, na barra de parada. Guasca Lima X-Ray, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Tango Oscar Lima X-Ray, autorizado, decolagem, pista 17, vento 230 graus, 12 nós. Taxiway Alpha e chame o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Livrando à esquerda, chama o solo em 1219 e vai manter antes da alfa, tá? 3560. Papa Romeo Bravo India Oscar, autorizado táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto. Ok, autorizado táxi pela pista, o Bravo India Oscar, reporte alinhado e pronto. Confirmando a saída do Bravo India Oscar, é Gole, transição Eval. Negativo, Gole, Eval e voa direto Sagaz. Afirmativo, Gole, Eval, depois Sagaz. Graças. Papatango Oscar Lima X-Ray, decolado aos 35, controle 119.8. Controle 6098, Oscar Lima X-Ray. Radar 208, prossiga. Sou radar na decolagem, suba restrito para o nível 140, saída Golem. Sete, mantendo a restrição de 40 também. Está liberado da restrição da saída Gole e super restrito para o nível 140. Afirmativo, liberado da restrição Gole, restrito 140. Para decolagem. Solo bom no 273. Boa noite, prossiga. Gentileza, coordenação 400 com fim. Gente, 400 com fim, aguarde cópia. O gol no 273. Prova saída, gol Eval Sagaz. Gol Sagaz. Ok, obrigado. Salvador, boa noite, Passarelo 2231. Passarelo 2231, aciona identificação, autorizado chegada a cara e desça para nível 150. Autorizado a nível 150, autorizado chegada a cara, temos informação ótima de Salvador. Oscar Lima X-Ray, informo que não estou recebendo o seu modo Charlie, faça o cheque transponder. Afirmativo, fazer cheque. Pelo 776. Confirme para o gol no 776. Reporte estabilizado. Reportará estabilizado. Gol 1776. Oscar Lima X-Ray, faça o cheque. Faça o cheque no seu modo Charlie. Estou recebendo nível 260. O caçador 08, autorizado, decolagem pista 17, vento 220 graus, 10 nós. Complete final do procedimento ELS Zulu, chame torre no 8.3. 1.8.35, o gol 1776. 1.8.3, 3.0. 3.0, gol no 1776. Do aeródromo. Ativo, aguardando a Torre Salvador, boa noite, é o gol 1776. Estabilizado. Caçador 08, decolado aos 39, controle 119.8. 108. Gol no 776, continue na aproximação, cheque o trem de pouso, ajuste 1012. Informo pista molhada. Pista molhada, ajuste 1012, continue na aproximação, gol no 776. Decolou do aeroporto. Comprou do litoral, acionado 0141. Confirme código que está locado. 0141. 41. Via. Copia. Golno 273 está autorizado para Confins, o número voo 36200, via Upper Whisky 58, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem na saída gole, após Eval, após posição Sagaz. Transponder 5424, e a frequência do controle 119.80. Ok. Autorizado Confins 360, Upper Whisky 58, decola 28. Curva esquerda, gole, Eval, após direto Sagaz. O controle 98, código 5424, o 273. Correto, bom, 273, chame pronto, pushback, acionamento no 612, o ajuste é 1012. Sente ajuste 1012 e portaria para 273. Autorizado pouso, pista 28, baixado e travado, gol 1776. Para Recife. Permessa 08, boa noite, confirme nível para Recife. 330, senhor. 330, aguarde copo, objeto 6708, confirme estação aí da informação Fox. Falando da pista 28, a prova saída Aron, transição Melim. Afirmativo, senhor, da Fox, a prova da Aron, transição Melim, web 6708. Solo Salvador, gol 1940 para pushback acionar, gate 1. Gate 1 está autorizado, gol 940, chame para táxi. Camará. Desça para nível 050. 050 na chegada da Cari. Romeu Bravo Índia Oscar, autorizado, decolagem pista no 7, vento 2, 3, 0 graus, 0, 9 nós. Decolagem, Papa Romeu Bravo Índia Oscar. Gol 1776, no solo aos 4-2, libere primeira à esquerda, mantenha a posição antes da Taxiway Alpha, solo 1-2-1-9. Libera primeira à esquerda, aguardando antes da Taxiway Alpha 219, o gol 1776. Salve Salvador, boa noite, eu vou na 776, livrou na Delta, na sua escuta. Trole 119, decimal 8. 098, grato. Hoje, né, ingresse no... Via Kilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal. Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, vou 1776. O perfil da saída. Sim. Salvador 08, tá na escuta? Tá, se escuta. 08, informo o tráfego que acabou de decolar da pista no 7, cruzando um no meu pé para o nível 260. Visual encontrado, Salvador 08. Passarela 2230, poderíamos curvar a esquerda para 30, por mais 15 milhas, 12, 15 milhas? Texto desvio, passarela 2231. 2231 solicita curvar a esquerda 15 graus, 10, 15 graus, por 15 milhas, 12 milhas. Confirme a proa ideal. Proa 035. Gente, após desvio autorizado, reassumir, autorizado voar, cara. E após desvio, estou de cara, sim. Controle, gol 184, boa noite. 184, acione identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 060. 060, gol 184. Na Galeão. Gol 940, táxi via Índia, Alfa, próxima a Taxi Golf, vai chamar a torre 183, ajuste 1012, tem um bom voo, boa noite. Índia Alfa, ponte espera, torre 183, boa noite. 3325, Alfa ali na correia. 273, no 62 está autorizado, chame táxi. Autorizado, 273. Gol no 776, observando o início do táxi do banho da companhia, está autorizado prosseguir o táxi, pátio principal para o gate 02. Afirma, em observação ao banho da companhia, para o gate 02, gol no 776. Solo, Salvador, 3197. 3197, boa noite, prosseguindo. Sente informação, Foxtrot, autorização de tráfego Galeão, nível 380. 380, Galeão, aguarde cópia. O tá 3197 para a saída Gole, Eval, ou exposição CRAT. Gole, Eval, CRAT, 3197. Sai, repórter nacional do Zulu. 1884, informe de cada. Gol no 884, é o controle, Salvador. Escuta. Informe de cada. 290. Reduza para 250 nós, gol no 884. No 884, reduza para 250 nós. Reduzindo 250 nós, gol 884. Transponder 5416 e a frequência do controle 119, decimal 80. Cotejamento correto, o ajuste é 1012, chame pronto, puxa back, acionamento 104. Já tá aí pra pro de cara? Fareza 2231 está sob vetor para a final ILS, mantenha presente proa. Ok. Pra nossa indicação aqui, estamos a 15 mil de supracário. Passarei no 2231 no limite o custo do localizador. Certo. 3603. Informo que devido ao horário previsto no NOTAM, está autorizado pelo UPRIS 50. Não, sem problema, se era pela 50 eu sabia, só se tivesse cômodo aí por dentro, faz dar uns 15 minutos, mas tudo tranquilo. Na 3603, né, informo que com certeza o centro não iria autorizar, ok? Que ele iria cumprir o NOTAM. Tá legal, sossegado. Para o táxi, gol 1273. 124 a bordo, 3 horas de autonomia, alternativa é Campinas. Gente, gol 273, táxi via Juliette Alfa, próxima ponte de espera da 28 na Golf, vai chamar a torre 183. O ajuste é 1012, tem um bom voo, boa noite. Ajustado no 012, atualizado o táxi Juliette Alfa, ponte de espera da 28, torre 1293. Obrigado, uma boa noite. Copia. Tá 3197, vamos pra cópia. 3197, está autorizado para o Galeão, o número voo 380 via Upper Zulu 14 até a posição Tokin, após Upper Alpha 317. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após posição Crate. Transponder 5426 e a frequência do controle 119.80. Tá, 3197, autorizado Galeão 380, Upper Zulu 14 até Tokin após Upper Alpha 3197. Decola na 28, curva esquerda, na Gole, Eval, após boa posição Crate. Transponder 5426 e o controle em 119.8. Correto, tá, 3197, o ajuste é 1012. Chame pronto, pushback acionamento no 03. 7-1-0-1-2, tá 3-1-9-7. 3-6-0-3, copia? Copia, 3-6-0-3. 3-6-0-3, está autorizado para Guarulhos, o número voo 340, via Upper Whisky 50, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após posição Eudes. Transponder 5435 e a frequência do controle 119.80. Guarulhos 340, Upper Whisky 50, Gole, Eval, Eudes, decola da 28, curva esquerda. Transponder 5435, controle 1198, tá 3603. Correto, tá 3603, chame pronto, o ajuste é 1012. 2012, obrigado. Controle. Gente, passarindo 2231. Um. 940, decolada 54, controle 119, decimal 8. Como tráfego, mantendo 1000 pés, AGL, setor eco do aeródromo, aproximadamente 6 milhas. Na frente do tráfego, o 940. Controle Salvador, boa noite, jogou 1940, cruza 1710 km. Alfa 40, Acione código 5414. Salida 2231, complete final do procedimento ILS Zulu, chame torre no 8 decimal 3. 83, obrigado, recupero. Pushback acionamento, portão 3. 3197, autorizado, chame táxi. Teve push acionamento, tá? 3197. Ano 2. Sente, baixou, travou, sente, puxou uma dada. Acionado 5414, gol 1940. Boa noite, 84, dessa via chegada cara para 2000 pés, altímetro 1012, reporte estabilizado. Ano 3, nós. 223, ano, tem livre pouso. Agora estou recebendo contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Golem. Saída Golem, qual eu disse? Gol 1940. Queria confirmar o vento pro 223 anos, por gentileza? Confirmei o vento. O vento, ó. 230 com 10. Ok. Salvador, boa noite, gol 1273, ponto de espera da 22. Gol no 273, visual com tráfego na final, pista 28. Positivo. Gente, após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter, pista 28. Após o pouso da aeronave na final, a linha mantém 28, gol 1273. Interceptou com o seu localizador 884. Boa noite, 84, complete final do procedimento ILS Zulu, chame torre, ano 8 decimal 3. 23. 21, decimal 9. Primeira esquerda, mantém a posição antes da alfa, 1219, obrigado. Correto. Torre, boa noite, com 884, estabilizado no ILS. 2884, avistado, continue na aproximação, aguardando pista livre. Informo pista molhada, ajuste 1012, reporte trem baixado e travado. 1884. 2231, boa noite. Prossegue táxi em frente, ingresso da Xoy Alpha, quilo, pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Alpha, quilo, pátio 3, reportará para ingresso no principal. 2231. 1273. Solo Salvador, 3197, táxi POV 88, autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos. Gente, tem o 3197.